Goleta Bridge, transponder 5114, controle 208, azul 4207. Correto, pode pronto, azul 4207. Chama lá. Fala, azul 4207, para o puxo só entra. Pois acho um táxi azul 4207. Autorizado, 4207. Paulo Salvador, bom dia, gol 1397, com informação quilo, autorização Congonhas nível 360, transporta órgão. Para nós. 1397, pronto, cópia. 307. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, Mia Pizulu 16, nível 360. Saída da El Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta aerovia e sai conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, corrigindo, primeira curva à direita. Transponder 5-1-2-4, e o controle de Salvador 1-2-0-8. 1-3-9-7, autorizado, São Paulo Congonhas, nível 360, aerovia Zulu 1-6. Saída da El Leda, direto bridge, decola pista 1-0, com curva direita. Transponder 5-1-2-4, controle 1-2-0-8. Oeste, apontando com 1-3-9-7. Olha. Livre de dias, após retomar pro de Serra Nova em Mídia Eco. Livre de dias, após retomar na pro Eco, Tango Índio. Autorizado, chama para táxi, 9811. No 93, centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 125, décima 1, voo no 983, bom dia. Tango Índia. Get Tango Índia. Seu chamado de pouso em Kite Tech. 1637, cara. Confirme. 1637. 1637? Confirma. Só que sua transmissão tá 3/3, tá? Tá com uma qualidade um pouco ruim. Tem que trocar o equipamento rádio? Zulu 9 está linha perdida até 075 inicialmente. Eco Tango Índia. Mesma coisa, mantenha esse equipamento. Eu tô entendendo suas transmissões, só tá realmente com a qualidade um pouco ruim. Tu me mantenha 085, reporte de Velar. Essa análise já lá do estimado lá em Tatibé é 1507, atenção. 1507, o pouso em Caeté. Agora sim, o S Tanguin. Ok, graças. 4207, autonomia 109. Aliás, autonomia 3 horas e 30, Antena Campina, TLB 109, 4207. Seja ataque à direita via Índia, até o ponto de espera pista 10, lá torre 1895, ajustando 1015, azul 4207, boa viagem. Possível, táxi 1895, obrigado. Boa tarde, eu sou o Castro, 2295. Você tem informação de Milo, solicitando o nível 360 para Guarulhos, frente da Latino. Afirmativo, tenho aprovado 340, o senhor copia? Afirmativo. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, direto, bridge, onde interceptor ouvia e segue conforme a rota. Decolta pistão 1-0, primeira curva direita. 5-1-2-5 é o código transponder e o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Xalé 6255, desça 2010, autorizado final do IADS 6 para a pista 0, ajuste de 15, reporte localizador. Tempo para o Gavotano, e 15, autorizado para seguimento, controlado a Fingal da 6255. Salva 5220, informação Kilo. 5220, bom dia, senhor, identificação, quando pronto, tem descida ao nível 100, chegada amarela. Ok, vai iniciar a descida dentro de um minuto, nível 100, chegada Mari. Contripe 5595, atinge, mantém 140, 10 milhas de coral. Mantenha reporte coral nessa frequência, alternando controle ilhéus 1201, 559. Sim, reporte coral, alternando 128, obrigado. Epsilon 9, limpe do tráfego, agora são 6 horas, prossegue na descida até 1510, ajuste 1015. Se tiver pouso na 35? Direto Itapuã, Eco Zulu 90, descendo para o nome. Corrigindo, mantenha inicialmente o pro de Veracruz, quando possível será autorizado Itapuã, de tráfego aproximado na sua retaguarda aí para instrumento. Salvador, muito bom dia, é o Itan 3191 no Gate 6, está ciente da informação Kilo, autorização de tráfego para o Galeão. Tudo correto, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Salvador, Galeão, via Upzulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após direto, Toquim, nível de voo aprovado 380, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita, 5127 é o código transponder, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado então, Galeão. 320 pela Upzulu 10, SMAP Toquim. Saída da El, decolta 10 após curva à direita. Saída da El, Leda, após Bridge. E 127 transponde 120, décimo 8, controle da 3191. Teste corrigindo nível 380, que 380 é aerovia Upzulu 10, segue SMAP, pós direto Lúvito, Barbacena, pós Toquim. 3191. Após Barbacena, corrigindo nível 380, tá 3191. 380, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim, ok? SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim, tá 3191. Correto, é pós-com, 3191. E 9811-4 a bordo, Teresina, confia apenas autonomia, 3 horas? Sim. Sente autorizado o táxi via parte principal Índia, até o ponto de cara pista no zero, quando lá torre 118, decimal 95, ajustando 1015, Rio, 9811. Paulo, Índia, ponto de cara, 14, 6200, contato radar, corrigindo. Sinalização, desse se mantenha o 050, chegada a Mari. Tap, né? 6200. 5220, autorizado 060. 60-35-220. Seu localizador, 6250. 6255, complete a aproximação, chame torre 18.95. 295, Zulu November, voe proa de Itapuã. Repouso, pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-2 mais. Pista 1-0 para o 6255. Chané 6255, cheque trem. Chamará quando baixar de checado. Tem. Bom dia, Rio 9811, mantenha o ponto de espera. Trip 5220, desça até o 050. É o 50, 5220. Uno 397 na escuta do solo. 3895 autorizado, chame táxi. Autorizado, manda parte 3895. Sou Esther. Baixado checado, 62. Gente, achar na 5220, foi direto Duna, descendo ao 050. Quando Duna, 5220, descendo para quanto? 050. 50, 5220. Chané 6200, reduza para 210. 200 e? Afirmo, tem um tráfego visual, transporte de enfermo para Salvador. Quantos nós? 210 aí? Afirmo, 210. Deve estar retornando. 207, chama sempre Recife 251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325. Quebec Serra, acione 0123, posição normal, não recebo informação em altimetria. Prossiga visual via corredores, informe em Paris. Ah, Passa uma verificação no modo Charlie. Desça para 2 mil pés, altímetro 1015, informe estabilizado para o curso do localizador, 5220. 2 mil, autorizado, reportará o localizador 5220. Paulo, é 255, é porte antes da Juliette. Antes da Juliette, para o táxi 3895, 3 horas e 45, Galeão com 186. Táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10, controlar a torre 1895, ajustando 1015 na 3895. 1015, direita Índia, no ponto de espera, 10, controlar 1895, ataque contra o mar. Alô, Salvador, TAM 31, vazando posição meia dúzia, troca para a prancha de lá. Autorizado, chama para o táxi, TAM 3891. Entra, autorizado, para o táxi. Vendo mais a velocidade, né, 200. Firma é 1709. Descendo até 3 mil pés, o ajuste 1095. TAP, desce para? 3 mil com 1015, reduzindo para 179. 3 mil com 1015, 179, 6209. Interceptou o localizador, o TRIP 5220. TRIP 5220, complete a aproximação e chama a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Salvador, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 9811, decolou, está na sua escuta. Rio 9811, contato na terna decolagem, sub e mantém, o 330, sai da bomba. Na Momo 330, livre ascensão para o Rio 9819. TRIP 5220, corrigindo, tem livre pouso no 0, vento 110 graus, 099, reporte baixado e travado. Ok, livre pouso no 110, reportará baixar travado 5220. Rio 3895. Está pronto, estou autorizado ali, decola de pediatra. Negativo, são 3895, mantém a ponto de espera. Tango Zulu? Zulu para 105 em condições visuais, aproximando-se, está livrando a Terminal Salvador, chame o controle Léo, frequência 120, decimal 1. Oito, visual com trava na curta final. Faz a passagem do trava ali e mantém, pressão no zero, tá? 3895. Passagem do trava ali, mantém, 1 no 0, 3895. Alô, bom dia, tá passando Eco Zulu November. Bom dia, Eco Zulu November, reporte final 35. Vai passar final 35, vai estar travado, Zulu November. Pois é, táxi via parte principal Índia, até o ponto de espera pista 10. Lá, quando pronto, estou em 118, decimal 95, ajustando 1015, na 3191. Índia, táxi via parte, Índia, ponto de espera, matou em 118, 95, 0, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, Felipe 5367, pronto para o pushback acionamento 43. Autorizado, chama para o táxi, o trip 5367. Táxi. Quebec, você já me avisou para o campo. Controle de Salvador, 12260. 60, essa é a minha identificação. Desse manter o nível de voo 050, chegada Mare. Mentir o contato 050, chegada Mare. Bono 260. O programador está por ali, Bruna, na linha de respeito, Bono 260. Cinco, dois, dois, zero, Solos, quatro, dois, direito, 1219. Direito, 219, boa. Boa. Solo, Salvador, trip 5220. 5230, táxi Alfa, reporte Anza Juliette. Alfa, reporte Anza Juliette, ou 5220. Quilo Quebec Serra, reporte na vertical da rotatória, previsto espera na rotatória. Quilo Quebec Serra. Obrigado, próximo. Tá 3895, livre decolagem 10, vento 120 graus, 11 nós. Livre decolagem 10, 0, não chega. 5, vento 120 graus, 11 nós. Atualizado pouso 35, Eco Zulu November. Beleza, 6200. 6200, complete a aproximação RS, chame a torre Salvador em 18.195. 295, 6200. Rio 9911, está autorizado a presente para o Diabuco. Diabuco para o Rio 9911. Desculpe, 9811, direto a Buco. Bom dia ainda, com a Chané 6200. Bom dia, Chané 6200. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109, check trem. Trem checado, 6200, livre pouso na 10. Tá 3895, decolou os 44, chame o controle 1208. 1208, boa tarde. Tá. 895, ajuste no 095. Gente, bate-mundo, 1895. Resultado do número 095, trip 5367. Lá da Foz 2000, Leiro 319, 4 milhas e meia, dá 1 no 0. Se ajuste como número 2, prossiga sinal no 7. Patrua, porque não consta na nossa navegação. É, poderia voar Mossoró? Proa formada pelo Centro Friabuco, acredito que seja Alfa, Bravo, Uniforme e Charlie Oscar. Corrigindo, Charlie Uniforme. Vou coordenar com o centro outra proa, caso não tenha na sua equipamento SMS. É, não posso isso daí, mas a gente pode lançar aqui, confira só pra mim, tá? Só um minuto, estou coordenando uma outra proa, só um minuto. Se tiver na Sonsorote, te agradeço. Ok, Rio 98 no Uno? Escuta. O centro solicitou que te programasse no equipamento pro de Mossoró, após Diana e logo após Fortaleza. Ah, ok, muito obrigado então. Mossoró, Diana, Fortaleza. É o 981. Correio Salvador, tá 3191 no visual com tráfego nacional, tá no ponto de operador 10 pronto. Tensa 3191 na linha mantém, pode tráfego na curtíssima. Tensa linha mantém, pode tráfego 3191. 8 no 1, chame o centro de Recife agora 2085, alterna 2545. 2615, alô? 2685, alterna 2545. 2685, 2545, obrigado, moço. M2200, solos 47, direito 1219. Direito 1219. Prefiro pro Caracerra. Quilo Quebec Serra, ciente, livre pouso no 7, vento no 1, 0 graus no 1, nós. Livre pouso, Serra. Alfa em Juliette para o 02. 307. Trip 5367, ali mantém após início da rolagem do Airbus. Ali mantém após a rolagem do Airbus. Tá 3191, no livre decolagem 10, vento 110 graus, 10 nós. Livre decolagem, tá 3191. Bom, 2-0, 2-0, pega o time 1095, vai reforçar estabilidade, direto. Controle de Salvador, TAN 3191, passando 1.300 pés no perfil da Deia Oleda. 3191, contato radar na decolagem, subir manter o nível de voo 380, posso cruzar 2.000 pés direto Oleda. Bem, já posso cruzar 2.000 direto Oleda, livre ascensão 380, TAN 3191. TAN 3895, chama o centro Recife, nas frequências 1251, alterna número 3325. Trip 5367, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, no 1 nós. Vai iniciando 5367. Quebec Serra, solo 50, frequência livre estacionar. seja. Estou aguardando a proposta. Modificado a partir de agora, 1351, desça para. Desça em condições visuais para altitude de 1.500 pés, direto para a rotatória, chame quando visou com o campo. V5367, decolou em 51, chame o controle 1208. 208, bom dia. 1, 2, 3, 4. Mike Bosta, atende em condições visuais, você direto para o Estapão, encomendo através do Parque Pito Açú. Salvador, Matias, 2408-2, tem que ter informação aqui. 2402, também identificação, desse mantém o nível de voo 050, chega na área. 2450 na área, 2402. Controle trip 5367. Controle Salvador trip 5367, boa tarde. É 53, 52, 53, né? Tá. Controle Salvador trip 5367. Essa merda aqui parece que tá pegando coisa, ó. Controle Salvador, boa tarde, trip 5367, agora acho que foi. Trip 5367, já é a quinta vez que eu recebo sua transmissão, como recebe o controle? Eu recebo agora o primeiro. Eu lhe recebi pela primeira vez, senhor, tá tentando várias vezes aqui sem contato. Não complica, cara, fala isso pro meu saco. Agora tá saindo de novo. É, controle Salvador, o trip 5367. Controle de equipamento. Aproximação, chame torre em 18, decimal 95. 1895, obrigado. Vitor Delta Lima. É o tráfego aproximando para 190, na final de 6 milhas, para evitar pouso simultâneo. Se redução, chame o visual com o campo. Trip 5367, prossiga. Ah, tá recebendo 5367, agora cruzando 3.700 para subir da conta, escuta. Ok, é o trip 5367 cruzando 4.000. Controle Salvador, o trip 5367, trocando de equipamento, como recebe? 5 por 5, por vezes eu, o controle observa a conversa da cabine na frequência do controle, em 208. A competência é aberta aí, senhor. Delta Lima já avisou com o campo? Para ingressar no circuito de tráfego, chame a torre em 18, decimal 95. Vitor Delta Lima 360, curvas pela direita, faça 2360 e reporte reinterceptando o final no 7. 2360, à direita ou esquerda? Direita, ok? Direita ou esquerda, seu critério, sem problema. Ok, 2360, direita. Se prepararam, eu vou colocar novamente. Vitor Delta Lima. Landing gear. Taxi and take off flights. Flaps. It evolves. Warp Management. Dimeters. Mesmo painel. Controle está recebendo o trip 5367. Inclusive o seu checklist, comandante. Fazendo um check final aí com o PTT aberto aí. Chame o Recife 1251, alterna 3325. 3325, ponto 3325, ponto 8. Controle Salvador, 35367. Prossiga, estou recebendo alto, claro, 5%. Vou usar só esse equipamento aqui. Estamos cruzando 060, direção 190. Confere. Prossiga na PUCA, agora na transferência ao centro Recife. Como recebe o controle? Estou recebendo 5%, havíamos sido formado subir da Conde. Ok, prossegue na Conde então, 190, 35367. Conde, ascensão 190, mantendo sua frequência, 35367. Polo 219. Polo direita 219, vou no 260. Ok, Vitor Delta Lima, chame final de 3 milhas, com trem baixado travado. 3 milhas, com trem baixado travado, recordarão, Vitor Delta Lima. Vicente, se tu é atravessado do Bahia 200, fala através do farol da barra, chame na final para pouso. Salvador, voo 1, você é 38? Você é 38, identificação, desse mantém o 060, chegada mais. Para 510, 1015 no altímetro em Salvador, chame através do Parque Pituaçu. Parque Pituaçu. Vasco Cabrava confirmando o POB 03. Paulo Bono 397, está pronto para o táxi com POB de 159, autonomia 4 horas 10 minutos, alterna Galeão. 015, livre LS, forma estabilizado. 2010-0015, livre LS, ligar a velocidade? A critério. Já tem o campo no visual? Ah, tem um tiro. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 18 decimal 9. Trem 97 ao linha e decola. Vento de 110 com dúzenas. Aí decola, sessão 0, Bono 397. Intenção de pouso é qual pista? 107. Ok, então da presente, curve à esquerda, faça um uma base pela direita da 17, ok? E reporte cruzando o eixo da 1028. Ok, no seguinte para o 50 da 17, reportará cruzando o eixo da 1028. Mais que agora. O circuito pela direita da 17, ok? Afirmativo, pela direita da 17. Fica o Delta Lima no solo 1401, no qual estacionamento? Track autorizado, reporte pista livre. Estacionar frequência livre. Mike é Costa, na escuta? Não, se escuta, não chega. Esse helicóptero é da Aerólio também? Não, esse é Omni, Omni TTS. Gente, obrigado. Tá. Gol 397, decolado ao 02, chame o controle 120.8. 128 no 397, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 397. Bom dia, gol 1397, contato radar de decolagem, submantenha o nível de voo 360. Posso cruzar 2000 pés, voo direto letra. Após 2000, direto Leda, subindo para 360, gol no 397. Ok. Autorizado o pouso na cabeceira 17, vento 130 com 13. Chame no solo controlado, Mike Ecosco. Chama no solo controlado, Oscar. Brava. O senhor PLB? Sim. Copiado, chame na final para pouso. Azul 4082. Azul 4082, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1895. 795, obrigado. Salvador Azul 4082, final da 10, visual. 4082, ciente, tráfego avistado, check-trim. Baixando agora, senhor. Ok, o vento 120 com 11, livre pouso. 4082. Livre pouso, azul 4082. É, 10 milhas. Só copia por quantas milhas? 10 milhas. Por quantas milhas, comandante? 190 milhas, 1397. Ok, gente. Frequência vai para pouso, mundo claro. Tá bravo, frequência livre. T97 transporta órgãos para transplante, possibilidade de voada presente, bridge? Caso voe na prod bridge livre das formações, está autorizado. Prod bridge, grato, no 397. Bravo Approach Control, this is SAMP 804. This is 804, stroke identification, descend maintain flight level 070, cleared on my arrival. Roger, SAMP 2070, my arrival, information kilo. Azul 4082, um solo 08, a livrar, chame solo 219. Oi, o altímetro em Salvador no 05, chame estabilizado no Lucas, o ano 738. 2000 milímetros, informaremos. Solo de Salvador, muito boa tarde, Azul 4082, eu já fiz um estudo. 4082, boa, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, Bruno. 397, chame o centro Recife nas frequências 1251, alternando 13325. 1251, 3325, voo no 397, um bom dia, bom trabalho. 500 pés, tome na final para pouso, confirmando o POV. O POV do Romeu Oscar Bravo? Recente. Conseguindo a descida da 3216. Siga para 3 mil pés, 3 mil pés com 1015 no altímetro agora da final do IRS. Manchou. 3 mil pés, 1015, 3219. Sete, frequência livre. Stand 3804, send to 4,000 feet to Mercedes 1015. Down to 4,000 feet, SAM 83804. Cinco, três, meia, sete. Cinco, trip, 5367. Ah, escuta, prossiga. Como recebe o controle? Agora sim. Cruza o 160, chame o centro Recife nas frequências 12685, alterna 2545, TIP 5367. 2585, 2545, TIP 738, estabilizado, ajustando. 738, complete a aproximação, ele é assistindo a Torre Salvador, é 1-8, decimal 95. 1895. Salvador é o gol 1738 na final embaixo travado. 38, avistado, livre pouso 1-0, vento 110 graus 1-0. Livre pouso 1-0. Dezenomia, livre LS do separador 2000 e chame estabilizado no localizador. Maraté, dezenomia. Trezeno 44, acione identificação. E se mantém o 050, chega na Mari. Etape afirmativa. Tan 3804, to your final asset to approach runway 10-2000. Remain at the Mercedes 1015. Calm establishment, localize the course. Roger, 3804, recall wind established on 9 on the course. Meu Ocean é 6213, boa tarde. 6213, boa informação, Lima, aguarde coordenação para a galera. Copiado, possível 360. Salve, Salvador, boa tarde. 54. Informação pela 16-0 Santos Dumont. 3-6 Santos Dumont, aguarde cópia. Guarda 4-0, DDB. Teste 38 no solo 16, libere e chama o solo 219. Libero 219, vou ficar 38. Bom dia, vamos no 732. Alfa, reporte antes da Juliette, o gol. Alfa, reporte antes da Juliette, vamos no 732. Salvador, 3216, boa. Bom dia, 3216, check trem, livre pouso, 110 graus, 149. Ótimo, livre pouso, 3216, obrigado. Check trem. Tchau, travando. Controle 1208, transponder 5144. Autorizado por 360, já terminou na 0 e aposta conforme a rota. Tael Leda Bridge, 5144-1208. Correto, reporte pronto. Contrato. Oxana 6254, pronto, copy. 24. Autorizado RJ 360, Pedro 10. Decola no zero, curva direita. Dael Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5163. Autorizado RJ, correto, 563, reporte pronto. Espera a próxima. Vamos 738, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, vamos 738. With your approach, call out Highway 118, this phone 905. Have a good land. See you departure. Okay, 18, 15, could you verify? That's correct, 118, 905.